Torre de Salvador, muito bom dia, o TAM 3601, o paciente da informação Fox solicitou o 360 Congonhas. Quem chamou foi o 3601? Afirmo. Ok, 3601 autorizado, Salvador, São Paulo, Congonhas, nível 360. Decola da 10 com curva à direita, subida da El Leda, após Leda Bridge. Após Bridge, entra Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu e após conforme rota do plano de voo. Aciona 5502, controle 1208. Autorizado, São Paulo Congonhas, nível de voo 360, conforme rota do plano, Pesulo 16, decola da 10 com primeira curva à direita, no perfil da saída da El Leda, após voo abrir. Aciona 5507 e o controle opera 1208. Chame para puxa, senhor. Corrigindo, 5502 do transponder. Chamará para pushback o portão 6, o TAN 3601. É isso aí, afirmativo. Torre Salvador, é o TAM 3601, para pushback acionamento, posição 612. Está livre acionar chama para o táxi, 3601. Autorizado acionamento, chama táxi, 3601. Prossiga. Dael. Dael Lida Bridge. Táxi UTAM 3601, 127 a bordo, 4 horas e 30, Alterna Galeão. É, repita apenas o POB. 127 a bordo. Copiado, táxi autorizado, chame no ponto de espera pronto. Chama no ponto de espera pronto, tá 3601. É, 360 Guarulhos, copia? Firma, copia, 360. Autorizado, 360 Guarulhos, decola curva à direita, da El Leda Bridge, Bridge intercepta até Zulu no meia, até Bravo, até Zulu, e o próximo Flávio rota do plano de voo. Aciona 5507, controle 1208, Oxené 6251. Foram autorizados São Paulo Guarulhos, decola com... após a saída da El Leda Bridge, após a saída do meia, Belo Horizonte, após conforme o plano. Transponder 5507, o controle 208, Oxené 6251. Chame para a puxa, senhor. Salvador, TAM 3061, no ponto, espera pronto, 10. Livre alinhar e decolar, vento de 170 graus, 12 nós, 3601. Alinhe e decola, 10, TAM 3601. 3601, decolado aos 14, chame 1208. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3601 da Real Leda. Tá 3601, no contato radar, chume mantém 360, da presente, voe Leda. Peço Leda, 3601. São 3601, chama o centro Recife na frequência 1251, na alterna 13325. 251, na secundária 3325. Bom dia, 3601. Chame Recife 1251. Salvador. Bom dia, Xané. Meia... Deixa eu ver aqui qual que é. 6251, tá no gate 1. Sente das condições, puxa para estacionamento. Só autorizado, puxa, acionar o Chimitax. Ataque 6251.